Salvador, na escuta do Mike Hotel X-Ray. Siga, Mike Hotel X-Ray. Bom dia, solicitando autorização de reboque da área remota Pátio 1 para o Finger de número 7. Está autorizado, reporte ao Tebas. Será feito, grato. Uno, pronto, cópia? Afirmo. Está autorizado para Guarulhos, 360 ao nível, decola da 10, saída da El, Leda, Bridge, onde procede via Pesulo 10, conforme rota apresentada. Aciona 5024 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 6625, no Guarulhos, 360, pela Pesulo 10, decola da 10, da El, Leda, Bridge. Depois, conforme 5024 no transponder, 1935 é o controle. Procedimento correto, me chama para o push. 3601, chama em Recife, na frequência 13325, alternando 1251. 3325, alternando 251, tá? 3601. Paulo Salvador, na escuta do Hotel X-Ray. Prossiga. Informando o término do reboque, gate número 7. Obrigado, bom dia. Bom dia. 25, anda com quem? Prossegui, Gaúcha. Estava recebendo a minha mensagem aqui, não? Não, não recebi não, veio uma intercortada. Estou aqui, não pude pensar no meu botão 11, certo? Autorizado, chama táxi, por favor. Siga. Como é que agora? Agora recebo 5/5. É 251, nossa mensagem vem ser cortada. Eu entendi, 110 a bordo e 4 horas. Qual foi a alternativa, por gentileza? Segue via pátio Índia e Alfa, me chama pronto no ponto de espera. O altímetro marca agora 1012. Gaúcha 6251, na linha decola pista 10, o vento é calmo. Decolou os 38, 119, 35, a frequência do controle. 035, volta, obrigado, Oxenemia 251. Controle, bom dia, Oxenemia 251. Bom dia, Oxenemia 250, Cidade 360, Rio da El. 360, Cidade da El, autorizado, Leda. Leda, obrigado. Salvador, muito bom dia, RJ 749, bom dia. Uma cota para a frente da tarde, fazer 749, está autorizado para Guarulhos, 340 nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa, após decolagem curva direita, intercepta Pêzulo 21 e prossegue conforme a rota prevista. 5034 é a frequência do controle, 1935, correção. 5034 é o seu transponder, 1935 é o controle. Então, autorizado Guarulhos, nível 3 passageiro, decolada 10, na ponta de Liga, na árvore, aqui na ponta 034, controle de canal 3. A primeira aerogia é o motorista, Web. E a seta pronta. Após decolagem, curva à direita, Web. Acima, curva à direita. Acima, quando pronto para o posto.